logo pela manhã à Energia no Canal 2. Mundo Target, um programa que lhe traz as novidades e os sucessos do momento do Brasil e do mundo, do Brasil para o mundo. Mundo Target, um programa à sua medida, aos sábados às 10 da manhã, para começar da melhor maneira o seu dia no Canal 2 da Antena Web. Aos sábados de manhã, dê meia volta no tempo com o Canal 2 da Antena Web. Entre as 11 e as 11h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos, como forma diferente de começar o dia. Meia rotação. Aos sábados de manhã, entre as 11 e as 11h30, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 convida-o a fazer uma viagem. Uma viagem de guitarra na mão e voz afinada até à Catedral do Fado. Joana Santos apresenta, aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, a Catedral do Fado. Um momento para recordar grandes fadistas e descobrir novos talentos. Catedral do Fado, onde a guitarra e a viola, o fadista e o poeta, têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30, no Canal 2, da Antena Web. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go upfront. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. Live Set. E a sessão de hoje é bem especial porque, primeiro, temos um novo primeiro lugar. E depois, porque é a última sessão antes dos famosos Summer Sessions. Ou seja, a partir da próxima semana, vamos entrar nas habituais Summer Sessions até setembro. O sucesso continua com o Live Set aqui na tua rádio favorita. Para já, vamos para a contagem para ficar a conhecer então qual é o novo primeiro lugar e as alterações que por aqui se fizeram. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. A contagem das 10 mais do Live Set na primeira hora pode ser participada por vocês no site bupor.com. Podem votar todos os dias na música que mais gostam. Vamos agora sim para o início desta contagem. Começamos pelo número 10, onde está esta semana Kings of Leon, You Somebody. Set. DJ Radio. Music. Power Play. Número 9 para os desaparecidos. La Noche, a remix de Fanelli e Farina. 9. Thank you. Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Subimos para o número 8, esta semana a pertencer a este Always 0.50 de Roberto San Sixto. Hey. We'll be right back. Live set. Live set. Power play. Número 7, grande descida para este The Time dos Black Eyed Peas. Já foi primeiro lugar durante várias semanas. Continua agora em queda nesta tabela. Esta semana a ocupar o número 7. 7. This way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. And Live set. Live set. Power play. Continuamos com a contagem das 10 mais Live 7 Bupor desta semana. Vamos agora para o número 6, onde temos esta semana Body Bangers com Sunshine Day. Sim. É uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. Liveset. Power play. Estamos de volta para a segunda parte da contagem das 10 mais desta semana do Live 7 Bupor. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Vamos agora para o número 5, esta semana a pertencer a Mambaia, de DJ Zé Luís. Fine. We'll be right back.

Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. No número 3 temos esta semana na tabela Bruno Mars com Just The Way You Are, a remix de Daniel Perro. 3. Yeah. Funky Beat. Live set. Live set. Vota no top do live set. Vota no top do live set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Estamos já na segunda posição, onde temos esta semana o número 1 da semana passada, Bob Sinclair e Rafaela Cara. Far l'amore é o número 2. Radio. DJ Radio. Power Play. Chegamos finalmente ao topo da contagem, vamos então conhecer o número 1. É mais uma vez uma entrada direta, o que quer dizer que os nossos ouvintes estão a participar cada vez mais nas votações em bupor.com. Número 1 então a pertencer aos Fly Project, o single chama-se Goodbye. É o número 1 esta semana. 1-1. My door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain. Close my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. E tu sabes que dijo. Give it up.

You are live with DJ Zé Luiz. DJZLuiz.com. Live with DJ Zé Luiz. zeluis.com. O Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. Live Set. Hey DJ. Hey DJ. DJ. Estás a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset ou pelo 931-698-650. DJZLuis.com. You are live with DJ Zé Luis.

DJ Zé Luiz. Go online. DJZéLuiz.com. We'll be right back.